Poderia aproveitar o abastecimento BR-090 para conhecer uma voz de sucesso? Gente, eu ia informar, Efraero. Solicita também para desembarcar passageiros. Temo, recebendo. Gente, BR Querosene ia informar, Efraero. Muito obrigado. Confira a posição no parque 3, recebendo. Fica atento ao sinalizador ou esquenta o tango? Não tenho sua posição. Controle Salvador, boa noite, hotel 3197. 3197, boa noite, contato radar, sul 380, saída da Delta. Direita, rua de Delta. Direita, Delta, vindo para o 380, 3197. Quem é que está na escuta do Sol? Salvador, boa noite, 85, pushback, acionamento, posição 8. Boa noite, 85, está autorizado pushback, acionamento, chama para onde está, se junto. Chamará, ataque, segundo 8, 85. Bom, número 3 está autorizado para o tiver questionamento, chama para o táxi. Autorizado para o táxi, bom, número 3. Sete, bravo, boa noite, frequência livre. Três, oito, cinco, oito, livre da restrição em TAP, desça 2000 pés. Autorizada final do ILS, que foi para pista do zero. O ajuste de altímetro no 0, 1 no 4. 4, 1014. 1014, fechando para todos. Chinéia 310, boa noite, acima de notificação, desse nível 0, de lá, chegada maré. Qual nível? Qual nível? 0, 50. 050, graças. Primeira informação, primeira transmissão com bastante chiado. Ok, muito grato pela informação, 6310. Agora já bem melhor. Espera do 10, chama a torre 11895. Altímetro no 04, por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? Gente, 123 a bordo, chama ponto espera torre 11895, grato, bom voo. Boa noite, 5, autonomia de 3 horas e 45, POB 157, Alterna Galeão. Voo 1885, está autorizado táxi via Pátio 1, táxi Índia, com espera do 10, chama a torre 11895, o ajuste no 04. 04, táxi da Pátio 1, Índia, com a torre 295, obrigado, 85. Alinhar e decolar, 120 graus, aí. Alinhar e decolar no zero, rolamento, né? Estabilizado, 3858. Complete, chame a torre, 118 decimal 95, bom pouso, 3258. 3895, 3662, desça 2000 pés, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Descendo para 2000 pés, reportará estabilizado no ILS X-Ray, 3662. 6310, proa de Itápia. Proa de Itápia, da presente, 6310. Mantém o ponto zero. Mantém o ponto zero, noite. Salvador, boa noite, 3858 da TAM, a meia milha da Serra em Baixa Lada. 58, livre pouso, 120 graus, 12 nós. Livre pouso, 58. Romeno 3 ao 55, controle 1935, boa viagem. Controle 1935, gol 163, boa. Romeno 3, boa noite, contato radar Cuba nível 3, 6120, saída, saída Arbor. Alinhado e mantendo zero. Bem, mantendo zero, 85. Oito ao 58, direita, 1219. Zero, prossegue na descida 2000 pés, ajuste 1014, autorizada final do ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1014, autorizado ILS, reporte estabilizado. Toma 7 com curva direita, princípio no corredor axé com restrição de 1000 pés. Controle a pele 119, décimo 8 e o transponder 5512. Decolagem autorizada, 120 graus, dia de novo. Eu decolagem 08 no 119, decimal 35, a frequência do controle, e o seu transponder será o 0263. Autorizado no LR 3662. Chame torre, 18 decimal 9, composto, na 3662. 18 decimal 95, 3662. Escutou o novembro na escutou do salto? 0263 é o transponder, poderia confirmar se é transporte de enfermos? 0263662. 3662, prossiga. 3858, autorizado Alfa Juliette, posição 03, passe 1. Alfa Juliette, posição 03, passe 1. No 8, decimal 5, confirma? 95, afirmo, bom pouso. Salvador, tá 3662. 3662, cheque o trem 120 graus, 12 nós, 1014, livre pouso no lugar. Machado travado, tá 3662, autorizado pouso. Ao 00, controle 1935, boa viagem. Confirma 1935? Sim, 1935. 1935, né? November acionado, táxi autorizado, resposta para ingresso, estimo 7. Chame Recife, 1260, alterna 1288, com roupa. 6310, 2 milhas e meia, precisar. 6310, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando, 6310. Sul Novembro, ingresso, 17, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Direito, 129. Direito, 129, 3, 6, 6, Salvador, está 3, 6, 6, 2, boa noite. Está 3, 6, 6, 2, estamos realizados a via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 3, 6, 6, 2. Nós chega o trem, 1014. Livre pouso, reportaria o trem. Boa noite, a senhora identificação, desça 2 mil pés, proa de Dona, ajuste 1014, reporte localizador. Travado 16310. 6310, livre pouso 120 graus, 15 nós. Liga com 220. Quem está autorizado Belém, nível de voo 360, vai decolar da 10 com curva esquerda na saída Momo, transição trova, via o transponder é o 5545 e a frequência do controle é 119.35. Condo 20, o procedimento está correto, uma pronto, saneamento táxi. November é livre decolagem no 7, no 20 graus, 12 nós, a tempesteira. É 310 ao 06, direito 21. 319 à direita, até logo, 6310. November é o 07, controle 1935, boa. 6310, está autorizado para seguir táxi Alfa Juliette, posição 0641. Alfa Juliette 62, grato, 6310. 8. Tem condições de vai direto para o seguro? Voo 1885. Chama agora Recife, 125, décima 1, no bom voo. 20, está livre a sonar, chama a próxima táxi. Planalto, trip 5218, localizador. Salvador, 6300, deixará? Vento de 1 centena com 12 nós. Portarei, trip 5218. Portarei, 6310, já busca o seu plano. A saída será Pucca, transição Caju. Está pronto, cópia? Ainda negativo, não recebi documentação do voo, já te chamo. Muito obrigado, Pucca, Caju. Baixou e travou? Passou o externo, baixou e travado, tipo 2-8. Levei pouso, uma centena com 12 nós, 1014. 1014, levei pouso, tipo direita aos 20, direita 219. Direita 219, obrigado. Muito boa noite, está autorizado o táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 03. Alfa Kilo, parte 3, posição 03. Muito obrigado, Felipe. Está autorizado o táxi até o seu hotel, onde para cruzamento chama a torre 1895. Prossiga, pastor 98. Gente, pastor 98, o plano que eu vou subir, o senhor está vencido. Irei checar se há alguma DLA. Só um instante, cópia. Está autorizado o Recife no nível de voo 090, vai decolar 10 com curva à esquerda na saída Conde. Controle Salvador, opere 119.8 e o transponder 0274, apenas corrigindo, a frequência do controle é 119.35. Autorizado Recife na unida 090, recorda 10 com curva esquerda 2 da Conde. Controle, aprovado 119.35, transponder 0274, solicita acionar. Pastor 98, contagiamento está correto, diversão máxima para o táxi. Para o táxi, pastor. 0, reporte, alinhado e pronto, cabeceira 90, modo 20. Né, 6310, se a gente está agora, sim, pronto, cópia, Recife. Boa noite, 1398, acima de identificação, desça 2000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 4. Tarde, né, gente? Boa noite, senhor. Boa de emergência, meu decorro também automático. Arquebico, 5 horas, bota de retorno. Fala de olho, não são cruzados, rádio radar, PA de ameaçando. Potência S. Tráfego Salvador, Oxené 6310, 6 Catango, Recife 4%. Oxalé 6310, está autorizado Recife, nível de voo 350. Vai decolar 10 com a curva esquerda, na saída Pulca, transição Caju, via Upper Risk 58. Controle APR 119.35 e o transponder 5001. Recife, nível 350, decolar 10 pela esquerda, Pulca Caju, via Upper Risk 58. Controle 1935, transponder 5001. O 3110 da Xané, no upgrade 62. Funcionamento 3110, o contagiamento está correto, chama pronto, se tiver funcionamento. Trabalhamos, 6310. Mundo 2-0, decolagem autorizado, uma centena com 15 nós. Zero, aos 27, controle 1935, aliás. 1935, uma boa noite. Pastor 98 está autorizado, táxi até a interseção hotel, onde para cruzamento chamar a torre 11895. Pastor 98 está autorizado. Sim, então está autorizado o táxi até a interseção, chamar a torre para ingresso em 11895. Ativar a interseção, chamar a torre para 7845, pastor 98. 198. Um parte da autoridade, livre ingresso, reporte, alinhado e pronto, cabeceira 190. Então, 3662, muito boa noite. Informação em Cursado Tango, aguarda cópia. Guardando cópia, só confirma a saída Pucas e Par. Afirmativo, Pucas e Par. Obrigado. 352 no meio, isso é pronto cópia. Afirmo. Autorizado Aracaju, nível de voo 1950, vai decolar da 1-0 com a curva esquerda na saída Conde. Controle, opere 119 decimal 35 e o transponder será o 0273. Eu estou mencionando Aracaju 150, decolando da 120, com curva esquerda, mas saída é a fonte. O controle de saída é 1935, o transponder é o 0273, o prefixo. O 2196, muito obrigado. 5216, chama pronto, se tiver equipamento. Camarada. Então, 3662, está pronto, cópia? 3662. Autorizado Natal, nível de voo 370. Vai decolar da 1-0 com a curva esquerda. A saída Fuca, tração de par. Vira peso Lu 1-0. Controle a PERI 119-35 e o transponder 5004. 370, decola da 1-0 com curva esquerda, Fuca de par. Presurou no 0, controle 5-19-3-5, transponder 5-0-0-4. Então, 3662, transponder 5-0-0-4, chama pronto se tiver funcionamento. 5-0-0-4, chama na conta. Sou 98, decola 39, controle 119, decimal 35, boa viagem. Torre de Salvador, muito boa noite, é o gol 1398, passou externo, baixar travado. 398, livre pouso, uma centena com 12 nós, o ajuste 1015. Ok, 1015. 2858, tem um pré-autorizado 370, copia? Sou autorizado Fortaleza, nível de voo 370, vai decolando 0 com curva à esquerda na saída Momo, transição Fruti, Viaduto 19. Controle Salvador, opere 119.35 e o seu transponder será o 5006. Portanto, 3258, controle de emergência está correto, chama pronto, pushback, funcionamento. T98 aos 38, direito em 29. Direito em 29, bom, 39. Salvador, boa noite, Fala 398, boa noite, está autorizado para seguir o táxi via Alfa Juliette, posição 05 do Pátio 1. Alfa Juliette, 05 Pátio 1, boa na 398. São 3662, está autorizado se tiver questionamento, chama pronto táxi. estacionamento da cidade 3. São 3258, aguarda autorização, número 2 no setor. Oceano 6310, posição 62, a portaria de estacionamento. Oceano 6310, está autorizado o portaria de estacionamento, chama pronto táxi. Autorizado, 6310.